Então, eu escutei o jamento correto, volta pronto para puxar aqui o jamento. Azul 4211, não copia? Salvador, o azul 2590 para descida. 2590, 2 para 0050. Para 050, 2 para 06, controle 1, 19, destino 8. Azul 4299, estratégia médica correta, volta pronto para o feedback ao Sonamex. Foi estimado de trânsito, a 12190. Atirou para o sol. Autorizado, né? Quanto vai? Então, 3179, copiando. Prossiga 3179. Estado Guarulhos 320, decola da 110 com primeira curva direita, na saída da EO, Leia da Morte. Eu fiz 110 em primeira aerovia, após salvar até conforme rota. Transfone 5417, controle 199 do Small e Small. Decolando a 1-0, curva direita, Dael, Leda, Motiva, Apedulou 1-0, Taubaté, 5-4, 1-7, 19, decimal 8-5, está no portão 07, 3179. 3179, 19-8, 3179. Autorizado, 4299, que estiver questionado. Polivão no 095, passa 085. Seixo, fiscal livre da restrição, assina para 360. 360, obrigado. E uma... o site que se encontra e a... área sobre o voo, gentileza. Justifica a chegada a bloco, desce para 4.000, o ajuste na 095. Ok, justificou, faz o que para a bloco, na 029. Para nova escola, aproximação à pista 1.0, informe que agora a cabeceira tirou a cada 3.80 metros. O procedimento é elétrico em glide. Estão 2-0-minis, autorizado Salvador, Salvador, número 6, corredor forte. Decola da 1-7 com curva esquerda, o transponder é 0145, controle 1-9, decimal 8. Ok? Blackwood now our member is approaching. Number 2 for approach, entry 304. Correto, confirmado 03, aponta. Drawdown 2-2-0-3-3-1-4. Atre 2-2-3, Recife 1-2-8-8, Atena 2-6-0, passarei 2. 2-2-6-0, 2-2-2-5. 5-9-0-6, restrição para 2.000 pés, ajuste 1.015. Para 2.000 pés, com 1.015, tem as restrições do azul 2-5-0. Para o 590, autorizada para Giduna, reporta localizador, mantendo a velocidade. Ok, na proa de Giduna, mantendo a velocidade, o Coverino Lopes, 2590. 4074, apenas para informação, a pista, a cabeceira está deslocada a 380 metros, o MS tem glide. That's 150, 3-0, 5-0. posição 08 para Porto Seguro. 5. Todas 1895. 3305, descend 2000 feet, 2105, clear final and post-establish localizer. Down 2005, front door, and main field. Papa, Tango Sul, Lima. O Sul, agora está a 4,6 milhas de Salvador, mantém o 065. Ah, no través de lençóis, falta na frequência 2655, tem frequência livre e Quilo Lima. Não tive contato. Novamente, por gentileza. Torre de Salvador, Estão Azul 2590. 2590, continue agora a autorização de pouso. Continuando aguardando a sua autorização. Contendente, clear my arrival, distance, set level 200. Down to 200. Go, 2790. Pois vira, Azul 2780. Azul 2780, curva à esquerda, vena pro A0, 6220, reporta unidade descida. 10 a 17, Autorizado, Ventura 20 graus, 099, está em cabeceira de local em 3800 metros. Fechada. Power the morning, 10-3-3-0-4, localizer, rubber carrier, field in time. Let's 6311, wait, confident clear, both arrival, distance, flight level 070. 070, it is gone, and information 701. Agenda, para 5 horas a 5, Fortaleza autorizado 310, deu falada 10 com a primeira curva à esquerda na saída. Mundo transição frutí. Professor 190, primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transfone 5422, o controle 119, decima 8. Pode, não tem chamar de zero. Motor Azul 2780 de alto descida. Azul 2780, desce para o 070 e 220 mais descida. 270, mantendo 220, descida, mantendo ainda mais 70 mais zero. Quando mantém o 2780, a base para 9,7. 3859, sem restrição para 2010, ajuste 1015, está livre LS. Livre LS, está 3259. Formation under threshold displaced in 380 meters. Cap. Alpha 380 meters, offset, clear, LED 10, gear no walk, set 3304. Controle de voo 9074, pequeno desvio à direita, na proa 050, por 10 milhas, autoriza a proa de Duna. O voo 9074, reduz então para 1809, vai seguir com o número 2 na aproximação. Ok, então a proa do Duna reduzindo para 1809, voo 9074, com o número 2. O Gol 1160, Gol 1160, maintain speed and descend cycle level 050, o Gol 1160. Down to 50, Gol 1160. Azul 2780, desça para o nível 0620. 0620, azul 2780. Falou 6311, completa a redução para 2309. Para ser uma forma que com o número 4 na aproximação. 2301. Azul visual com o carro, tá 3859. Então, 1895. 1895, boa. Transformador, tá 3859. Tá no localizador, tá com a vista. Oslo 44, Juliet, 3304. Check o trem, pouso autorizado, vento 1 no 0 graus, 07 nós, informo que a cabeceira está deslocada em 380 metros. Ciente, baixada travada, visual campo ciente, que depois nós dois tiramos. Ciente, o fim era nada? Se mantém o nível 3430 apenas para informação, a restrição é de nível 1900 é apenas para decolagem da pista 28. Azul 2780, próxima navegação Rui Duna, e desce até 3700. Azul 2780 Duna, descendo para 3700. So 1 1 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6

baixo, pode tipo, me assistir isso? Eu só tenho os 10 de 30 e os 10 do 9, não sei. Por enquanto eu não vou passar aí, é só um minuto, eu te deixo. Ela fez uma segunda chamada autorizando o feedback. Pode iniciar a porta. 3196, Sofia. 11160, descend to 2000 feet, altimeter 1015, clear final approach, LS Oxygen no glide, altimeter 1015, call step. Okay, that's 2000, no glide loop, go 1160, call step. 2534, no 3 points. 660, posto de seguro, pista 10, curva direita da Euleda de Deve, 5434, 1998, gol, 2196. Gol, 2196, para tu já ver qual é a tua porta transfer, que te dá questionamento. Forçar na 2196. Torre Salvador, bom dia, gol 9074, estabilizado localizador 10, visual, baixado e travado. Foi 074, bom dia, cheque trem, autorizado pouso, custa no 0, vento no 30 graus, 08 nós, informo cabeceira deslocada 380 metros. Sim, pouso autorizado, 90, seguinte deslocamento 380 metros, gol 9074, baixa para 1. 9074, informo tráfego, manterá o setor sul, Charlie 150, não interferência. 7907. Por gentileza, confirma a frequência do sol, o 3859. 1, 2, 1, decima 1. Obrigado. Tiago Fiosca, afastando 3 milhas, inicia a espera com curva pela direita, aguardando para o cruzamento. Afastando 3 milhas, aguardando para as curvas da direita, para o cruzamento. So, 6211. Roger, turn right, heading 230, speed 220, limit is 270 to Salvador, 61. Hotel Juliette Serra, livre o sinal, chega táxi. Zero, reduz a velocidade para 1809, vai seguir tráfego nessa posição agora de 12 horas, 6 milhas, mantendo 2 mil pés. É, com 2109 de ground speed agora em redução, Boeing 738, azul 2780. 3 horas e 30, 161 no Natal, ligue táxi até o ponto de espera, bate 1 no Índia, quando lá torre 118, decimal 95, dando passagem ao Airbus da TAM, está passando através daqui, para ingressar a Juliette para o 04. Ok, faz a passagem por campo 04, para a sexta pelo Pátio, Índia, ponto de espera da 10, e a frequência da torre, 24. 2 horas e 30. Mantendo linha do litoral aguardando, Serra Gonçalves. Pode ser. Go 1160 complete, final approach, call tower 118, decimal 905. 1895, thank you. Agilizando, reporta o eixo 1028 livre. Autorizado o cruzamento do eixo 1028, agilizando, Serra Gonçalves. Tower, go 1160. 1160, continue approach, standby, clean, clean, altimeter 7105. Rafale, standing by for Miriam Clear. Afirmo, está deslocada a cabeceira em 380 metros. Gente, obrigado. O 9074, fala 0 direito, 1-2-1, desse mão, né? 2-1-1-9-0-7-4. Oi, o 3179 tem condição de alinhar e decolar sem parada. 3179, mantém ponto de espera. Então, traça o segundo cruzamento da final da 28 e outro já na final. Gente, vou manter. Alfa, reportamento 210, vou manter. Cruzou o eixo, 1028, Serra Bonfrosca. Serra Bonfrosca, mantém a linha do litoral, chama o controle 1119-8. Linha do litoral, 1119-8, Serra Bonfrosca. 11160, inform special, place it 300 meters, check your landing gear, clear the land runway 101-0 degrees, 109. Ok, Uzio, I number 6910, landing gear down locked, clear to land runway 10. Okay, no glide, call established at 10-2006, turn it to 0-1-5. Ok, last 130, complete the budget to the leg off. And complete the report 7-7-1-1, we follow traffic now 11 o'clock, 80 miles, Alpha Tango 72, Alpha Tango 72, with 150 knots, ground speed 27, correct, so we're 6311. Serra Golfiosca, corredor forte, 1 Serra Golfiosca, mantém o nome 10, escuta permanente do controle. Corredor forte. Corredor forte, 1 na sua escuta permanente. Serra Golfiosca. Então, Juliette Serra, mantém a posição. Só o transporte entra em contato com o Sapo Recife, o mesmo já vai retornar para a gente poder passar o transporte. Ok, grato, 3304. O 9074, Juliette, portão 10. Juliette, pro 90, 9074. Veio 9811, confirme os dados do táxi. 3 horas de autonomia, PAB 03 Natal. 03 da PAB, Natal, 3 horas de autonomia. Para passagem, após gravou, após parte 1, Índia, quando se espera a torre 118, decimal 95, adiciona 015. E fomos cabeceira, decimal 0, deslocada 380 metros. No approach, and call tower 118-95. This is damage complete and 118-95, thank you, bye-bye. Bye. 1-2-7-2-0, somos 5-1-3, comando controle sul, não interfere. Chat 3, vento 1-2-0, grau 0-7-9, chat autorizado, pouso 1-0. Azul 2-7-8-0, baixado e checado. Hotel Juliette Serra, decoladas 1-0, segue corredor axé, controle 1-1-9-2-8-1. 1-9-2-8-8, axé, Juliette Serra. Taxi 2-1-9. Coordenadamente, considere manter a posição. 1 minuto e 15 minutos, mantém em contato com a extra aero. Ok, mantém a posição. Hotel Juliette Serra, 1-5, confirme, manutenção. Afirmativo, se autorizado, direto. Sim, autorizado, da primeira, reporte do grande, o SPR. Reporte da nossa entrada, até o GRC. 179, tem condições de decolagem imediata, sim, autorizado? Afirmo. Após a terra na final ali, mantém 1-0. Após

da companhia, a linha mantém no zero. Pode passar da companhia, não mantém. Controle 179, decolado pelo 4, controle 119, destino 8, novo. 198. Zero, curva direita. Sai da AMOC, eleva. Via Pesuluno, 7 Malta, conforme rota do plano de voo. 5456 no transponder. Controle 119, destino 80. Sexta 3304, autorizado diesel 360 para Brasília, conforme a rota do plano. Decola agora, eleva a Pesuluno 17. Chamada 119.8, chama 5456, condição 7-3-304. Protegimento aéreo, chame para 1-3-3-0-4, na posição 07. 04. CC-11-1, on the ground, S-1-5, right, 1-2-1-1. Right, 1-2-1-1, show, S-1-1. Aguarde o copo, então, 3663, prepare da Aula da Mótica. Muito obrigado, aguarde. Vou 2906, para o táxi, 5-0-4-2-42, Salvador. Só copiei Salvador como alternativa, copiei também autonomia. 170, 2-0-42. Livre táxi, até o ponto de espera, parte 1, Índia, quando lá, torre. 118, decimal, 95, pode do chão no 0, 15, bom, valeu? 0, 1, 1, 1. Destaque, pátio, dia quando lá, 1-1-8-9-5-4. 1-1-6-0, faz a passagem da aeronave da companhia, Juliette, portão 08. Falando, Juliette, 08. Falei 63, no escuta. Round morning, 6-1-1. Falei 6-3-1-1, Alpha, Juliette, gate 02. Alpha, Juliette, 6-3-2, thank you. 312, decolado 17, controle 119, decimal 8, 1. 118, Gerson, bom dia, 713, 12. Salvador, bom dia, Xenia 3, 1, 2, 1, 3, 4. Xenia 3, 1, 2, contato radar, submontanha ao nível 350, no céu da Puca. E a saída da Puca, subindo para o nível de voo 350, Xenia 3, 1, 2. Vou ver isso aqui no sistema, porque aqui você apareceu aqui, eu sou de um zero Taubaté. Mantenha escuta, então eu aguardo nova autorização, são 3663. Muito bom, 2196, bom dia, ali mantém 10, informa que estamos dirigindo no cara 380 metros. Em condições visuais, com 60 livre, livre de pé. Aqui mantém 10 deslocada com 20. 184, aquela identificação, autorizada chegada a mar, e vê se mantém ao nível 050, altímetro 095. Desnível 340, decola da pista no zero, curva direita, saída da Euleda Motiva, meu presumo zero, Papalfa Índia DCT 1 básico, conforme a rota do plano de voo. 5452 no transponder, controle 119, decimal 80. Contato radar, se mantendo ao nível 300, após 2000, vou direto à posição código. 2000, Cognal, Rio 9811. Transmia, decolada 002, controle 1, 19, 8, 1, 9, 8, bom dia, bom trabalho. Apenas para informação, ao tráfego da região 95, agora nessa posição de 11 horas, 30 milhas, com o sudoeste, mantendo o nível 2006312. Desculpa, eu não posso compreender, poderia repetir a última informação? 6312, apenas para informação, há um tráfego nessa posição agora de 11 horas, mantendo o nível 200, Charlie 295, está em contato com o Centro Recife. Chame o mesmo agora em 95, decimal 45, alterno no 2685. Eu sou o 452575, certificado com o mesmo que tem, vou chamar graças ao mundo. 3179, chame Recife, 1251, alterno na 3325. 2513325, bom dia. Bom dia, Salvador Gol, 2196, passa, levanta 4 mil pés para o nível 320, da Eulenda Bidet. Gol 2196, contato radar, me mantenha ao nível 360, após a correção da presente, vou direto ao Leda. Direto ao Leda da presente, Gol 2196. Gol no 184, reporte na prova de IPAP. Gol no 184, copiou? Reportará na prova de IPAP. Possibilidade de proti para o Rio 9819? Aguarde coordenação. Obrigado. Aguarde, copia. Aguarda, não quero. Alô, Salvador, é o 9075, copia? Copia, 9075. Autorizado, seu Confins, 380. Decola da pistola 0, curva direita. Sainá, Bó, Enepa, via Pesulo 21, conforme rota. 5455 no transponder. Controle 1119, destinal 80. Autorizado com fim 380, decola da 10, curva direita, Amor Elefa, eu presumo 21, transponder 5455, controle 1-1980, gol 9075. Gol 9075, atejamento correto, estamos em troca remoto no 2 do Patrulho. 9075. Bom dia, confirme o pátio que está aqui de volta. Gol 184, após o TAP do Supera 2000, autorizado a final do procedimento IES Rei, São Iglaise, reporta estabilizado, altímetro 905. Após o TAP Após estar, desce para 2000 e completa 8.10.63.90, que não vai, ou não vai estar. Tá vendo? A minha parte de decolagem, estou em 118, destino 95, ajuste 10, 15, por favor. Direção Ashima Taxi, Vitor Silo Quebec, bom dia. Alterra número 33, decimal 25. 35, 33, 25, sai bom dia, igual no 2010. Bom dia. Autorizado, chame táxi, cinema é tal 3663-03. Autorizado, é. A direita está deslocada, 380 metros, conforme o ATI, informação livre. Confiança, reporte a direção do corredor do lado. É o 3859, bom dia. Lima, confere a guarda-cópia, prepare a boa elétrica para Curitiba, 36. É, desculpa, obrigado. Checando o 184. Com o 184, chame a torre no 895. 895. Foi uma rotatória, reporte rotatória visual com campo Serra Gofiã. Reportará a rotatória visual com campo. Há uma possibilidade de TGL após pouso final ou no set? Confirme TGL, irá realizar um TGL e após irá para pouso final. Afirmativo, um TGL após pouso final ou no set, Serra Gofiã. Quem será coordenado com a torre Serra Gofiã? Será a torre Serra Gofiã. Tango Vitor Kilo Delta, na escuta? Rodomia 2000, bom dia. Quero identificação, autorizado chegada a BOMF, desde montanha 4000 pés, altímetro no 095. Azul 2714, bom dia. Lima confere para Brasília 160, copia? Já Salvador Brasília, nível 160. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, saída Momo, VATAP. Conforme rota do plano de voo. 5457 no transponder. Controle 119, decimal 80. 60 Brasília, Salvador Brasília, decola da 1-0, curva à esquerda. Momo, VATAP, rota do plano de voo. 5457 no transponder. 1198.3. Azul 27 no 4, seu pensamento correto, no 4 3, chame pronto. Já deve autorizar o ingresso, reporta a linha de pronto, cabeceira no 7. Galeão, livre táxi até o ponto de espera e ainda controlar a torre 118 decimal 95, ajuste 105 no voo. Autorizado, táxi via Índia, ponto de espera 1895, bem 15, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Após o TAM, passar a cauda autorizado, TAM 3859. Estimativa, passar na cauda, TAM 3859. Salvador, é o 3663 da TAM, muito bom dia, ponte cega da DEM, pronto. TAM 3663, bom dia, informe cabeceira de locada, 380 metros, autorizado alinhar e decolar 10, vento 10 graus, 079. É a linha de cola, cabeceira deslocada, 380 metros, 6663. Roger, Fox. Roger, Fox, contact. That's 6-0-4. Yeah, that's Thiago, você acha que amanhã está sem limitações? Um PGL 17 a ponto ponto final. Quente, continua a aproximação, reporta na RMAR, ajuste no 095, Sierra Gonçalves. Reportará em claro, na 095, Sierra Gonçalves. Vamos, 1184. Rossi, 1184. Se o papi está ligado? Até mais de vez que ele está Quebec, vamos para decolagem? Vitor Chilo Quebec, vento 1-0 graus, 079, autorizado a decolagem no 7. Seu filhete vai guardar o início do táxi do tráfego da TAM. Então, 3663, do falar 239, controle 119, do sinal, último voo. 198, muito obrigado, Charlie. Salvador, bom dia, Santos, 663. Então, 3663, bom dia, seu nível de coração. Contato radar, se mantém o nível 340, após 2000, vou direto nível. 7, após 2000, pés das valenas, subiram ao 340, 3663. Bom dia. E é o passador envolvido aqui do Quebec. Prossiga. Regulado nas ruas, escuta. 0263 acionado por banda direita, corredor axé. Estou aqui no Quebec, no meu pé, corredor axé, reposto no farol da barra. Guará no farol da barra, Quebec. Tiago Fiori está avistado, autorizado, toque de metida pistola 7, vento 130 graus, 0 trans. Toque de metida, Tiago Fiori. Voo 9075. Autorizado, estacionamento, voo 9075.